se liga na fita, parceiro. Dois trutas envolvidos com pensamentos diferentes, só com o mesmo objetivo. Hip hop alto nível, o rap é um canto falado, mês denúncia. Só que aí não posso esquecer que também é música. Dois irmãos envolvidos, segura agora a fúria. Tu não irá aguentar ficar parada, ei meu truta. Eu sou que nem museu, vivo do passado. Os campers que nós usa aí, meu truta é embaçado. Escolha o seu lado, colado irá seguir. Hip hop positivo, alternativo, pode vir. Se quiser, mas venha na fé. O mundo gira, eu quero ver você de pé. É desse jeito, truta, é desse jeito, truta. A vida vai e vem, volta e tudo está no lugar. É desse jeito, truta, é desse jeito, truta. A vida vai e vem, volta pra mudar, tem que lutar. É desse jeito, truta, é desse jeito, truta. A vida vai e vem, volta e tudo está no lugar. É desse jeito, truta, é desse jeito, truta. A vida vai e vem, volta pra mudar, tem que lutar. Mesmo desse jeito, em puro desespero, que deixa o homem louco é a falta de dinheiro. Que deixa o homem louco é a falta de amor, é a falta de alguém. E isso você sente, alguém que vai ficar do seu lado para sempre. Na hora do aperto, na hora do alívio, alguém que dê sentido. Não, não é bom ficar sozinho, alguém que possa te apoiar, te levantar, te resgatar pra esse mundo novamente. Mostrando pra você que as coisas são diferentes. Tá aqui meu truta, no peito e na mente. Quem faz a maldade e a matança é o próprio homem. O ódio, a inveja, cobiça, ganância. Saiba avaliar, antes de julgar. Faça a coisa certa, tente pelo menos. Saia do veneno, é o que eu desejo. Amor, amor, respeito pelo próximo, é assim que tem que ser. O homem nasce, cresce, amadurece nas ideias. Mas sempre depende tudo de você, é desse jeito que eu quero ver. É desse jeito, truta, é desse jeito, truta. A vida vai e vem, volta e tudo está no lugar. É desse jeito, truta, é desse jeito, truta. A vida vai e vem, volta pra mudar, tem que lutar. É desse jeito, truta, é desse jeito, truta. A vida vai e vem, volta e tudo está no lugar. É desse jeito, truta, é desse jeito, truta. A vida vai e vem, volta pra mudar, tem que lutar.